estação. Se você não está aqui, sem graça é o viver. Mas não vou te perseguir, vou tentar prender. Natural como as flores que aparecem sempre quando é verão. Deve ser a vontade que alimenta nosso coração. Onde existam sentimento bom, eu quero ficar. No espaço ou numa canção que você está. Penso em você, vejo o amor e posso isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte, você ouviu aí os sucessos do dia de hoje, com Nath Ruth Supernova e também Jorge Vercillo, Que Nem Maré. Esses foram os sucessos exclusivos aqui do programa Legal, a sua companhia na universidade. Conheço quem vos fala, com certeza, Flávio Viana, o grande amigo de todos. Curte lá a página facebook.com/programalegaloficial. Lá você vai ouvir essa e outras edições exclusivas. Tudo o que você não sabe, tem dúvidas? O Programa Legal vai ajudar você. E a sua curiosidade terá grande destaque aqui. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. Você sabia de hoje? Tem como pergunta qual a origem do nome da cidade do Rio de Janeiro. No final do programa você vai ficar sabendo a resposta completa aqui no Programa Legal. Mais esse Você Sabia exclusivo para você. Estamos apresentando o Programa Legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana, o grande amigo de todos. Vem

regulamente este tipo de contratação, sem retirar ou reduzir os direitos dos trabalhadores. Procurado pela Justiça do RJ e de Minas Gerais, é preso em Friburgo. Após constatar a existência de procedentes, o preso foi conduzido para a 151 DP. Guarda Municipal recebe novos equipamentos. A aquisição visa adequar a atuação dos agentes ao Estatuto Geral das Guardas Municipais, sancionado por Dilma Rousseff. Brasil tem sexta maior taxa de inflação do mundo. País rumo no sentido oposto ao da maioria dos países que têm reduzido o índice. Imposto de renda 2015. Receita recebeu mais de 8 milhões de declarações. Prazo de entrega vai até 30 de abril. Declaração pode ser feita pelo computador na internet. 3 milhões de livros vendidos pelo projeto Mais Leitura. Exemplares a preços populares são disponibilizados em todo o estado do Rio de Janeiro. Tratores não precisarão mais de licença e placa. Medida visa trazer mais competitividade ao agronegócio brasileiro. Registro no Detran segue obrigatório. Continua drama dos motoristas para conseguir um extintor ABC. De acordo com o artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro, conduzir veículo sem equipamento obrigatório é infração grave com multa de R$ 127,69 e 5 pontos na carteira de habilitação. FEPRO, grande público de pessoas compareceram à feira. Número aumentou nesta edição do evento que ocorreu na semana passada em Nova Friburgo. Um grande evento com todos os dias repletos de atrativos até o último dia do maior evento comercial da região serrana do estado do Rio. Essas foram as principais notícias do dia aqui no Programa Legal, a sua companhia na Universidade. Reportagem e notícias, Flávio Viana, o grande amigo de todos. Você está ouvindo Rádio Estação. Previsão do tempo. Cordeiro, essa terça-feira foi de sol com algumas nuvens. Não choveu durante o dia, mínima de 15, máxima de 29. Na quarta-feira foi de sol e aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Petrópolis, terça-feira foi de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 14, máxima de 24. Na quarta-feira foi de sol com muitas nuvens, será de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 14, máxima de 24, por igual. Rio de Janeiro também, essa terça-feira foi de sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 18, máxima de 31. Na quarta-feira será de sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 18, máxima de 33. Em Nova Friburgo, essa terça-feira foi de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 13, máxima de 23. Na quarta-feira será de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 13, por igual, máxima de 23. Em Cachoeiras de Macacu, a terça-feira foi de sol com algumas nuvens, não choveu, a mínima de 16, máxima de 28. Na quarta-feira, será de sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 16, por igual, a máxima é de 30 graus. A umidade relativa do ar estará entre a casa de 60% e 79%. Essa foi a previsão do tempo de Nova Friburgo e região para você aqui no Programa Legal. Estamos apresentando o Programa Legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana, o grande amigo de todos.

ouviu aí oportunidades de hoje, você está interagindo com o programa, com certeza ouviu notícias, ouviu sucessos, e falando em sucesso, vamos seguindo de sucesso nesse exato momento. E só lembrando hoje, data especial do dia de hoje, 14 de abril de 2015, hoje é dia do Pan-Americano, então essa é a data especial de hoje. Ontem foi o Dia Internacional do Beijo, hoje é dia do Pan-Americano. Então vamos seguindo com esse programa legal, a sua companhia na universidade. A hora que você quer ouvir aquela música especial, aquela música pedida por você através da sua participação pelo e-mail do programa legal, você vai ouvir agora e aqui. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte, vamos seguindo de sucesso aqui no programa legal, sua companhia na universidade. Mandar para Kelly Souza, Vitória França, também para Cláudio Melo Viana, também para Karine Knutti, Felipe Basílio, para Gustavo Vidal, Jefferson Alves, Thaís Patuelli, Jaque Polo. Mandar para o pessoal que ouve pelas redes sociais, né, facebook.com/programalegaloficial, o pessoal que ouve lá nessa página oficial do programa. Mandar para a Gilda e Leonora do Polo EAD, aqui da Estácio Nova Friburgo. Mandar para todos os funcionários, todos os docentes e coordenadores. Mandar para o pessoal da Secretaria de Alunos, Sala de Matrículas. E mandar exclusivamente com você, meu amigo, minha amiga ouvinte, com todo carinho do meu coração para o seu coração. Vamos de sucesso, então. Vamos de sucesso!

Com polêmica e pouco futebol, Vasco e Flamengo empatam no primeiro jogo. Faltou futebol, até a torcida deixou para o segundo jogo. Um público modesto de apenas 24 mil pessoas assistiu ao 0-0 entre Vasco e Flamengo neste domingo no Maracanã, pela semifinal do Campeonato Carioca. Em compensação, o clássico teve uma profusão de faltas, cartões amarelos e polêmicas. Melhor para o rubro-negro, que mantém a vantagem do empate na segunda partida da semifinal, no próximo domingo, às 16 horas, no Maracanã. O Cruz Maltino fica na bronca com lance de Jonas. O árbitro aliviou e não expulsou o volante logo no início do duelo, e agora terá de vencer para chegar à final do Campeonato Carioca. Futebol americano: do Vasco se oferece para enfrentar Flamengo após jogo violento. As jogadas violentas que marcaram o clássico entre Vasco e Flamengo neste domingo ainda rendem repercussões. Inconformado com os lances, principalmente a entrada ríspida do volante rubro-negro Jonas no atacante Gilberto, o time de futebol americano do Cruz Maltino utilizou de ironia e se ofereceu para enfrentar a equipe da Gávea no duelo do próximo fim de semana no Maracanã. Carioca: Ferdi remarca semifinal entre Botafogo e Fluminense para o Engenhão. No Rio de Janeiro, o Botafogo teve sucesso na sua tentativa de levar o segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca com o Fluminense para o Engenhão. Nesta terça-feira, a Federação Estadual de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, Ferdi, remarcou a partida para o Engenhão. Inicialmente, o clássico seria disputado no Maracanã. Essas foram as principais notícias de esporte aqui no Programa Legal, exclusivamente para você. Rádio Estação. Esse é o momento especial onde o Programa Legal transmitirá a você as melhores mensagens de reflexões. Meu amigo e amiga ouvinte. Mensagem de reflexão para o seu dia: tenha confiança em dias melhores. Lute, desenvolva habilidades e riqueza interior. O otimismo, a esperança, o ânimo eliminam o peso da vida. A vida ordena seguir em frente, trabalhar, agir, esperar e confiar. Então lute, persevere, creia, tenha fé, e principalmente confie em Deus, que tudo você conseguirá na sua vida. Rádio Estação. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. Vamos seguindo adiante com esse programa legal. Sua companhia na universidade, juntinho com você, com certeza, nesse programa legal de hoje, a qual você pode curtir lá a página oficial do Programa Legal, é facebook.com/programalegaloficial. Então, o que você está esperando? É só ir lá e dar a sua curtida, tá bom? O Programa Legal, a sua companhia na universidade, conta com a sua participação através da nossa página oficial. Pode ir lá e participar, porque esse programa é feito com exclusividade, com muito carinho, para você. Não se perca pela hora. Agora é hora de estudar e aprender. Programa Legal e Rádio Estação informando a hora certa para você. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. Não se perca pela hora. Nesse exato momento, 8 horas e 53 minutos. Não se perca pela hora. Escolha os melhores caminhos para construir melhor o seu futuro através da educação. Dicas, informações e orientações básicas. Meu amigo e minha amiga ouvinte, você que já está em Nova Friburgo e você também que vai fazer, que ouve pelas redes sociais e pretende fazer uma graduação aqui na Estácio Nova Friburgo, agora você pode. Você que já é graduando Estácio, pode fazer uma segunda graduação. E você que ainda não é, mas ouve o programa legal pelas redes sociais, você também pode fazer a sua graduação aqui na Estácio Nova Friburgo. Com os cursos de Administração, Direito, Comunicação Social, Publicidade, Propaganda e Jornalismo, Enfermagem, Educação Física, Farmácia, entre outros cursos diversos, Tecnologia da Informação e entre outros diversos cursos que a Estácio Nova Friburgo oferece para você. Cursos presenciais, semipresenciais e à distância. Agora você pode. Estácio Nova Friburgo, investindo no seu futuro junto com você. Venha vencer junto com a gente. Seja mais um Estácio Nova Friburgo. Você está ouvindo Rádio Estação. Tudo o que você não sabe e tem dúvidas? O Programa Legal vai ajudar você. E a sua curiosidade terá grande destaque aqui. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. Você sabia de hoje? Traz como pergunta qual a origem do nome da cidade do Rio de Janeiro? O nome da origem tem como explicação a principal resposta. Quando a primeira expedição portuguesa chegou ao Brasil para explorar a costa brasileira, em 1º de janeiro de 1502, a Baía de Guanabara foi confundida com a foz de um grande rio e recebeu o nome de Rio de Janeiro. As terras que ficavam em torno da Baía passaram a ser conhecidas por esse nome, dando origem ao nome da cidade. No entanto, hoje, tanto a cidade quanto o estado do Rio de Janeiro recebem esse nome. Então, esse é o nome da nossa capital e do nosso estado, Rio de Janeiro. E esse era o Você Sabia de hoje, com exclusividade para você. Compartilhe a alegria. Ouça a melhor. Rádio Estação, a primeira rádio universitária da região serrana. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. O programa legal de hoje está muito recheado de novidades, com certeza, com exclusividade para você. E você que quer participar, deixar sua mensagem, deixar sua piada, deixar sua participação, seu oferecimento, com certeza você pode entrar pelo facebook.com/programalegaloficial, curtir a página, ouvir essa e entre outras edições, e também deixar a sua participação registrada lá na página, na qual eu vou estar falando aqui ao vivo, com certeza, na próxima edição do Programa Legal para você. Então é só curtir o Programa Legal, facebook.com/programalegaloficial. Aqui no Programa Legal você com certeza acontece, e acontece de verdade. A sua participação para mim, para o Programa Legal, é uma honra. Então participe. Programa Legal, a sua companhia na universidade. Conheça quem vos fala. Com certeza, Flávio Viana, o grande amigo de todos. As melhores piadas que vão fazer você morrer de rir estão aqui. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. Para você que estava com saudade do quadro de piadas, voltamos, com certeza. Vamos de piada, né? Nesse programa legal de hoje, tem as piadas... Brasil! Tá bom, tem as piadas, vamos seguindo aqui. A primeira piada do dia é essa. Diz assim: o garoto apanhou da vizinha e a mãe, furiosa, foi tomar satisfação e perguntou: por que a senhora bateu no meu filho? E ela respondeu: ele foi mal educado e me chamou de gorda. E a mãe replicou: e a senhora acha que vai emagrecer batendo nele? Com certeza, haja coração. Segunda do dia. Segunda piada do dia. Diz assim: a mulher comenta com o marido: querido, hoje o relógio caiu da parede da sala e por pouco não bateu na cabeça da mamãe. E o marido responde: maldito relógio, sempre atrasado. Tá parecendo que esse relógio era do Rubem Barrichello, hein? Nossa! Terceira do dia. A terceira diz assim: mamãe, mamãe. O filho diz assim: mamãe, mamãe, na escola me chamaram de mentiroso. E a mãe responde: cale-se que você nem vai à escola ainda. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte, com certeza ele deve ter ficado com medo, né? Olha o suspense. Mas vamos seguindo a quarta do dia, que diz assim: qual a diferença entre um político e um cachorro atropelado? Resposta: antes do cachorro, há marcas de freada. Com certeza essa é pra morrer de rir mesmo, né? Vamos à próxima, quinta do dia. A piada diz assim: por que a loira fala o telefone deitada? Resposta: para não cair a ligação. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. E vamos à última, sexta e última do dia, que diz assim: a piada diz assim: o que fala o livro de matemática para o livro de história? Resposta: não me venha com história que eu já estou cheio de problemas. Brasil! É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte, essas foram as principais piadas do dia aqui no Programa Legal, a sua companhia na universidade, com certeza, líder de audiência nas redes sociais, trazendo informação, notícia, entretenimento, diversão para você, com certeza, alegria com as principais piadas do dia para você. Esse é o Programa Legal, a sua companhia na universidade, com exclusividade, com certeza, para você, com esse quem vos fala, com certeza, Flávio Viana, o grande amigo de todos. Oi, vem você pra cá, vem você pra cá, você sabe muito bem. A Rádio Estação é a melhor rádio da região, não é verdade, Rock? O Rock está aqui, que não me deixa vir. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte, com certeza. Mas o Silvio já tá cansado de saber que não é o Rock, é o Flávio Viana, o grande amigo de todos, né? Mas tá valendo, é tudo mídia, então tamo junto. Estação, a rádio que destrói. Oi, amigos, aqui é o Adam, príncipe de Eternia. Eu sou o He-Man. Quando eu ergo minha espada e digo: pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força, eu me transformo em He-Man. E adoro ouvir a Rádio Estação. É a melhor rádio que eu já ouvi. Escutem vocês também, que vocês vão ficar fortes, assim como eu. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. E vamos seguindo com esse programa legal oficial. Programa legal oficial, nossa. Mas é oficial mesmo, né? O próprio comunicador está aqui falando, mas vamos seguindo com esse programa legal, sua companhia na universidade, com esse quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todos. E com certeza, esse programa que foi cheio de entretenimento, atrações, notícias e informação com exclusividade para você. Esse programa legal, que realmente já é novidade nas redes sociais, com 112 ou 113 curtidas, mais ou menos, na página oficial do programa, que é facebook.com/programalegaloficial. Só falta você ir lá e dar a sua curtida, tá bom? Então eu conto com você. Rádio Estação. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte, os aniversariantes do mês. No dia 9 aniversariou Israel Borges, no dia 9 de abril, né, com certeza. No dia 11, a Rafaela Novaes, que é graduando em Estácio Nova Friburgo, graduando em jornalismo. E também a Hanna Martinelli, também, que é Estácio Nova Friburgo, aniversariou. Só corrigindo rapidamente aqui, no dia 11 foi a Rafaela Novaes e a Hanna Martinelli aniversariou no dia dia 12 de abril. Esses foram os aniversariantes do mês aqui no Programa Legal, que recebe com muito carinho os meus parabéns. Feliz aniversário, que Deus abençoe a vocês, que Deus dê muitos anos de vida, né? Ilumine os seus caminhos e prospere mais e mais a cada um de vocês, com saúde e sabedoria em tudo o que faz e com certeza na graduação que vocês escolheram para cursar. Meus parabéns, feliz aniversário, que Deus abençoe. Esses são os sinceros votos desse quem vos fala, Flávio Viano, grande amigo de todos e do Programa Legal, a sua companhia na universidade. Com certeza, um forte abraço e meus parabéns! Você está ouvindo Rádio Estação. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte, com certeza, programa legal, que é sucesso nas redes sociais e também aqui na Rádio Estação, a primeira universitária da região, vai chegando ao final de mais uma edição exclusiva. E só como sugestão, concurso público aberto no Rio para a Guarda Municipal, exigência ensino médio, a data de vigência está aberto e as inscrições estão válidas até, deixa eu ver, analisar rapidamente aqui, até dia 14/4. Então, não perca essa oportunidade, concurso público no estado do Rio de Janeiro. Então, não perca essa oportunidade e seja bem colocado na sua vida profissional. Então, essa é a dica do Programa Legal, sua companhia na universidade, com Flávio Viana, o grande amigo de todos. E vamos chegando, sim, realmente, o final de mais um programa legal, não é mesmo? Já deixando saudades, mas estarei aqui ao vivo na próxima edição. Se Deus quiser, e com certeza Ele quer, estarei ao vivo aqui juntinho com você. Até a próxima edição, um forte abraço, até breve. Programa Legal, sua companhia na universidade, com esse quem vos fala, Flávio Viana, um grande amigo de todos, vai ficando por aqui. Um forte abraço, com todo carinho, um beijo no coração e agora, fui! Termina agora mais um Programa Legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana. Muito obrigado por sua audiência. Até breve. O verdadeiro vencedor só conquista quando ele tem a certeza que o único caminho é com fé. Sempre lutar para conquistar. Flávio Viana.